Se essa noite se quer balar, procuro dote, mas só chamar. Chá de manhã pra me entorpecer, noites em claro vindo você. Se quiser bailar, é só chegar. Baby, sem mistério, quero te agarrar. Sede de viver, de movimentar, é como sonhar, é como sonhar. Ouviu a minha voz, só pensa em mexer. Colou na sua cinturinha pra eu entender. Mudou hoje na madruga, pensa só em você. Desfile no teu corpo até o amanhecer. Roupa para ti, para me prender. Doce amargo na boca preta, quero você. Ó, passeio em SP, pensando no prazer. Mas não adianta acelerar, baby, quero você. Não vem hora de banda, acha que me engana. Mas toda semana eu que vou tá lá. Te tinha tudo pra cima, não tive a chance. Ela ficou bem puta, vai comprar uma cara. É rajada de bunda. Você vai sentando sem reclamar. Tá vendo de fogo jogar na minha cara. Fica aí achando que vai me queimar. Eu sou Brasil, eu sou perigo. Era uma vez o gatilho preferido. Olha a palavra, te beijar contigo. Toca sua safra, firme meu vinho. Hoje é no meu filho. Essa noite se quer bailar, procuro dote, mas só chamar. Chá de manhã pra me entorpecer. Noites em claro, vindo você. Se quiser bailar, é só chegar. Baby, sem mistério, quero te agarrar. Sede de viver, de movimentar. É como sonhar, é como sonhar. Ouviu a minha voz, só pensa em mexer. Colou na sua cinturinha pra eu entender. Mudou hoje na madruga, pensa só em você. Fiz isso no teu corpo até o amanhecer. Roupa para ti, para me prender. Doce amargo na boca preta, quero você. Ó, passeio em SP, pensando no prazer. Mas não adianta acelerar, baby, quero você. Ouviu a minha voz, só pensa em mexer. Colou na sua cinturinha pra eu entender. Mudou hoje na madruga, pensa só em você. Fiz isso no teu corpo até o amanhecer. Roupa para ti, para me prender. Doce amargo na boca preta, quero você. Ó, passeio em SP, pensando no prazer. Mas não adianta acelerar, baby, quero você.